Não há ninguém que possa viver sem amor. Embora seja grande a dor e o sofrer, muita falta faz um bem querer. E o coração sem dono, de bem que lhe vem depressa, seu senhor. Porque nós todos precisamos de um amor qualquer, do afeto que nos pode dar a mulher. Que seria a vida assim, sem amor? Um vazio, enfim, nem frio e nem calor. Anitta, para mim, tu és precioso bem que eu guardo avaramente dentro do coração. Anitta, volta enfim, eu vivo sem ninguém, espero ansiosamente o teu sim. És tu, Anitta, meu grande amor. Para mim somente quero o luar dos olhos teus e para ouvir tua voz pronunciar o meu nome a rezar. Eu queria ser Deus, sim, ser Deus. Precisamos de um amor qualquer, do afeto que nos pode dar a mulher. Que seria a vida assim, sem amor?